falar na justiça. Se a vida é uma injustiça. Tento falar de proteção, se tu és a agressão. Não preciso do polícia para impor a reinação. Tento falar de justiça. Se a vida é uma injustiça. Foi preso por uma carta. Acabou.